4, libera da região de Itaçaúdo, de velocidade. Mas positivo, vamos prosseguir para 2000, estou falando sobre o mar e agora é autorizado o Duna. Combinado, boa Duna. Autoriza pro Adildos, pro... Poderia coordenar com Brasília, por favor, pro Adildos, pro Oxará 83115, se possível, sentido Notan, ou vou pra... Só por isso que 58. Paulo Salvador, voo 781, autorização Guarulhos, informação Lima. No site do ano, Guarulhos 360 está autorizado via Peruísque 50. Decola a pista no zero com curva direita, da lei da voz Vitesse, controle 119.8, acena 5065. Está autorizado o ano 71 para Guarulhos via Peruísque 50, via 360. Agora controle 119.8, acena 5065, confirma só saída, Itael, Leda. Após PIDEV, 4500 via, reporta para o Fuxo, Bono 781. Ok, Itael, Leda, PIDEV, decolando com curva direita, decolando para o Fuxo, 781. Zona 54, está autorizada a aproximação ILS. Autorizado ILS 54. Pessoal, siga pessoal. Mesmo horário do plano. Gente, só um minuto. Senhor Tucano 315, chame Recife 13325. 3325, boa. Boa. Trip 5400, número 2 para pouso, está seguindo a aeronave da TAM, livre LF. 5400. Positivo em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1186-3154. 26, boa. Boa. Salvador, decola pistão no 7, curva esquerda, corredor forte, controle 119-8, aciona 0137. Boa tarde, tá, 3154. 3154, boa tarde, tráfego avistado, baixo e travou? Baixado, checado. Baixa travado, vento 110 graus com uma dúzia de nós, pista 10, pouso autorizado, 3154. Pouso 3154, pista 10. Sério, 2794 Brasília 38, autorizado via Peslu 17. Decola pista no zero, curva direita, saída gola e transição fito. Controle 119-8, aciona 5040. November Alfa, acionamento autorizado, reporte para o táxi em November Alfa. Correto, apenas o controle 19.80, reporta pushback sonar, osso aéreo no 4. Interceptando esse localizador em Duna 5400. Positivo 5400, em aproximação, chega o trem, chame a torre, 1186. 186-5400. Sete Salvador, trip 5400. O 400 continua a aproximação, pistão 0, avistado, aguarde liberação, chega o trem. Chamarei quando baixar travado. Já 3154, no solo 45, liberar a direita, chame solo 129. 129, boa tarde. Quatro zero zero, pistão zero, pouso autorizado, 120 graus, uma dúzia nossa. 5400, baixar travada. Retorno 54, livrou na sua escuta. 354, boa tarde, livre táxi, via parte 3, parte 1, no portão 07. Parte 3, parte 1, no paro 07, então 3154. P5400, solo 47, liberar a direita, 121, um, nesse para nós. 219-400. Solo trip 5400, liberando. Trip 5400, livre táxi, via PAD 1, pois no PAD 3, PAD 1, posição 12. Parte 3, parte 1, posição 1, 2, 5, 4, 0, 0. Tá autorizado o táxi, reporta a ponte espera do hotel para o cruzamento da pista. Confirma pessoas a bordo, 04. No ponte para chamar a torre 198, só meia dúzia, no Força Aérea 04. Primeira Alfa, livre, está pronto para ingresso de decolagem de pista no 7? Sim, ingresso autorizado, depósito pronto para decolagem, Índia, November Alfa. Para o ingresso, uma torre, 18612, forçaram 3, 2, 7, 1, 4. É cruzamento não, vai ingressar à direita via pista, que é a interseção à frente para bombeiros. Ingresso à direita via pista, é postado e ponto, cabeceiro no 0, forçaram 2, 7, 1, 4. Autorizado, Índia November Alpha, pista 17, o vento 130 com uma dúzia. Está autorizado, se tiver que funcionar, reporta o táxi no 781. Reporta. November Alpha, decolado ao 55, tem condições de dar presente, iniciar a curva à esquerda para cruzamento imediato da aeronave? Positivo, livre cruzamento, após o cruzamento pro de buraquinho, a bloquear buraquinho, transferência 19-8 até a volta, November Alpha. Sete no quarto, tá pronto? Aeronave César 150 cruzou a aeródromo, vai manter a esquerda via a linha litoral afastando Salvador. Sua decolagem está restrita a curvar após 2 mil pés, vento 110, uma dúzia, livre decolagem, 27 no 4. Papa Romeo, Índia, Nova Amaralfa, este é o controle Salvador, prossiga visual na escuta permanente, câmbio. Salvador, boa tarde, copia igual no 648. Voo no 648, este é o controle Salvador, via chegada a mar e desça para 2000 pés, 1012. 2012, igual no 648. Zé 2714, decolado ao 57, controle agora 1-9-8, boa viagem. Informação Lima, 360 Campinas. 4065, boa tarde, Campinas, nível 360 atualizado, via Pesulo no meio, decola pista no zero com curva direita, será Israel Almeida, após trid, controle 1-9-8, aciona 5102. Autorizado Campinas, nível 360, via Pesulo 1-6, recolda 1-0 com curva direita, saída da El, pós-Leda, Brite, controle 119-8 e aciona 5102, azul 4065. Correto, reporta a push 4065. Gente, reportar a push 4065. No gol 1. Identificação. Dois ataques à direita, ponte Ferdão no 02, 1-8, só 612, que liga 1012, voo no 781. Direita, 1-8, 612, no ponte Ferdão no 781. Salvador, está passando o Alfa Vitor Juliette sobre ponte para regresso, Salvador. Autorizado, Alfa Vitor Juliette. Tá. Salvador, Juno 781, ponto de carga 1-0. Juno 781, boa tarde, pista no zero, autorizado linear, decolar, o vento de 110 com uma dúzia. Valeu, decola, Juno 781. Força aérea. aérea brasileira 2714, suba restrita ao nível 340 e voe para o fito. Subi para o 340, restrito, voando o fito. Série Brasileira 2714, chame Recife, a frequência é 1260. Recife, 1260. Salvador, uma boa tarde, Oxalé 6314. Perdeu contato com o centro, Recife, na sua escuta agora. Oceano 314 é o controle, via chegada a mare, desça para 2012. Via mare com 2012. Centro da informação Lima, 6314. Controle Salvador, boa tarde, papapá, Alfa Tango Tango, passando coral no momento, quente da mare. Alfa Tango Tango, a senhora identificação. Alfa Tango Tango está em contato com a radar. Distância de Salvador, 67 milhas. Vai passar coral, que está 7 milhas à frente. Voe para mar e chegada a mar e pista 10, 1012. Chegada a mar e 1012, Alfa Tango Tango. Controle Oceano 6314, possibilidade de Vaduna? Livre. E Vaduna, 6314. Autorizado Porto Seguro, nível 340, decola da 1-0 com a curva direita, saída da Elton, transformeta, depois o controle 19.8.